O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, nossos ouvintes da nossa programação trilógica. Nós estamos aqui com vocês todas as semanas para falarmos sobre a ciência do psicanalista Norberto Kepp, que na verdade não é só psicanalista, ele é um cientista trilógico que desenvolveu uma ciência chamada psicossociopatologia, porque ele foi o único que conseguiu fazer a unificação da vida psíquica do ser humano, do estudo da psique do ser humano, dos seus sentimentos, pensamentos, ações, intenções, vida até inconscientizada, o que se chama de inconsciente, toda essa vida riquíssima, energética do interior do ser humano, e como que isso influi na vida social, tanto no sentido de construir como de destruir. E, evidentemente, que tudo isso tem um componente espiritual também muito intenso e que está incluído nessa ciência trilógica, porque Kepp faz a unificação dos campos da teologia, da filosofia e da ciência. E essa unificação que Kepp realizou propicia que essa ciência seja aplicada literalmente a todos os campos, desde a educação física até mesmo, as artes, a medicina, a advocacia, o direito, a psicanálise, evidentemente, a comunicação. Tudo o que o ser humano faz na economia, na física, na tecnologia e até mesmo na religião pode ser agora estudado, corrigido e amplificado de uma maneira fantástica, levando ao que nós todos conhecemos como aquele ideal da grande terceira era da humanidade ou a era de ouro que todos esperam. Por incrível que pareça, diante de todas essas catástrofes, de todos esses problemas ambientais, econômicos, sociais, espirituais, morais, afetivos, nós estamos aguardando uma nova civilização que está já se iniciando. E essa civilização, que por muitos chamam de o milênio, o quinto império, né? Ou mesmo até aquele novo mundo esperado pelos maias, pelos incas, pelos índios americanos Hopi e pelos evangélicos que esperam assim uma vinda de Cristo, né? O Espírito de Cristo, na verdade, vindo à Terra, essa nova Jerusalém, todos nós estamos esperando. Mas isso não é um milagre, isso é uma ação conjunta entre Deus, o céu e a Terra. E nós temos que trabalhar para isso e entender por que isso até hoje foi tão destruído, tão rejeitado, tão sabotado, porque esse paraíso na Terra foi tão sabotado até hoje. E Kepp, nos seus livros, escreveu muitos livros, mais de 30 livros a respeito desse assunto. Lá vocês vão encontrar todas essas chaves, a chave, essa sabedoria, para a gente conseguir colocar em prática, agora, aqui, já, esse novo modelo de civilização. E o mais interessante é que todas essa ciência, esses instrumentos que ele desenvolveu, evidentemente, se utilizando de toda a sabedoria passada de pensadores, cientistas e principalmente de Cristo, que toda essa sabedoria é aplicável, está sendo aplicada e funciona. Funciona em todos os sentidos, funciona no sentido de melhorar as doenças físicas, psíquicas, corrigir os erros sociais e trazer uma nova energética para o mundo, uma nova economia sustentável e até mesmo uma energética de motores, totalmente diferente para a Terra. A ética, a estética e a ação boa, a verdade, a beleza e a bondade, deixando de ficar como teorias, como coisas utópicas e passando a fazer parte do nosso dia a dia. Isso é mesmo muito maravilhoso, isso é uma grande nova, uma nova civilização que surge. Olá, Dr. Kepp. É muito importante, né, o que eu vou dizer agora no sentido da física, feito o curso secundário, havia um professor de física que me falou, no tempo que eu era adolescente ainda, ele falou, você vê essa mesa? Então, para você a mesa está parada, né? Uma mesa imóvel parada aí, os prédios, né, que você vê em frente. Mas os átomos, segundo as descobertas de Einstein, ele falou, os átomos que formam tudo o que existe no mundo, as mesas, as casas, o ser humano, o corpo do ser humano, as pedras até, estão em vibração, estão em movimento, que são uma vibração constante. E no momento em que para essa vibração, então se desfaz, né? A matéria é praticamente eliminada, até ao ponto de quando foi a explosão atômica lá em Hiroshima, Nagasaki, várias pessoas que estavam andando nas ruas, elas se desvaneceram, elas sumiram. Quer dizer, então isso prova que existe uma relação muito grande entre a vibração material e a própria energia, que muitos chamam de alma, de matéria. A gente pode dizer que a matéria, né, o corpo, a carne, vamos dizer, é formada pela energia interna do ser humano. E de onde que vem essa energia, né? Essa energia a gente pode dizer que são, por exemplo, os pensamentos, as emoções e o equilíbrio que a estética fornece. De maneira que o nosso corpo é formado, ou então a matéria em geral é formada, principalmente o ser humano e os animais e os vegetais, principalmente o ser humano é formado por pensamentos e emoções e estética, né? O equilíbrio. É por isso que a gente pode dizer que na base, cientificamente considerando, o ser humano é formado pela bondade, é formado na base, né, pela verdade e pela estética. E quando há, vamos dizer, uma distorção em qualquer um desses elementos, por exemplo, o ser humano, em vez de pensar o que é certo, o que é de acordo com a realidade, ele ataca pelo sentimento, pela atitude de inveja, de arrogância, ele ataca um pensamento bom. Então ele não está tirando aquela ideia da mente dele, ele está atacando o próprio corpo que ele tem. Então por causa disso, né, de um pensamento errado, de uma emoção negativa, de uma falta de equilíbrio, falta de estética, o ser humano está adoecendo. Essa é a origem das doenças. As enfermidades não vêm do exterior, principalmente como Pasteur falava das bactérias, né, que invadem o organismo das pessoas e trazem desde resfriado até câncer, até HY. Quer dizer, tudo quanto é, vamos dizer assim, doença do corpo, e qualquer doença do corpo, qualquer atitude negativa que a pessoa tem, inicialmente atinge o corpo. Então, aí é a origem das doenças. E o nosso trabalho é justamente para que o ser humano perceba o que é um pensamento negativo, o que é uma emoção negativa e o que é uma estética, né, negativa, ruim. E o ser humano, quando ele percebe que, por exemplo, a questão da inveja, né, a questão da arrogância é negativa para ele, que não vai atacar só o vizinho, ou então a outra pessoa, como geralmente se pensa, se o ser humano começa a deter e conscientizar como ele tem raiva, né, como ele tem inveja, como ele tem ciúmes, como ele ataca, né, as pessoas, principalmente as pessoas mais íntegras, as pessoas melhores, Ele está atacando não aquelas pessoas ou mundo exterior, quando destrói as florestas, quando destrói os mares, os ares, mas o ser humano está atacando principalmente o interior dele. Então, pela deformação da mente, né, o ser humano deforma um pensamento bom, deforma uma ideia verdadeira, deforma uma emoção justa. Quando ele deforma isso, então ele está se deformando. Agora, é claro, né, que nós não podemos evitar essa deformação assim, total. Nós podemos conscientizar e evitar que ela seja muito danosa para nós. Então, essa é a origem da medicina que nós apregoamos. Essa é a origem do novo tratamento. Por isso, quando as pessoas fazem análise conosco e verificam a inveja que elas têm, e verificam a soberba que elas têm, e verificam sentimentos de vingança, de maldade, ela começa fisicamente a melhorar. E algumas saram até de doenças graves, como tumores, até diabetes, problemas assim ligados à imunologia. De maneira que toda e qualquer doença vem das ideias e emoções. De maneira que o ser humano é ele que faz praticamente a sua doença. Agora, a medicina organicista, que vigora até hoje, ela tenta, né, através de medicamentos, através até de exercícios assim, físicos, acupuntura, por exemplo, que são agulhas que injeta no corpo, tenta melhorar a dor no corpo. Mas essa dor que a pessoa sente, esse mal-estar, vem das emoções ruins. Se a pessoa não tivesse, ou então se ela sabe, conscientiza, porque a consciência do mal é um bem, né? Se a pessoa percebe que ela é muito invejosa, mesmo que ela seja invejosa, se ela percebe, é 50% a cura dela. Então, nos Estados Unidos, a gente dava muitas conferências sobre a cura pela conscientização. E havia muito sucesso nessas conferências, porque as pessoas que ouviam, que liam nossos livros, principalmente a libertação, ou então mesmo a glorificação naquele tempo, eram pessoas que diminuíam os sintomas assim, físicos, né? Os sintomas patológicos da fisiologia. E a pessoa acabava curando assim, várias doenças que tinha nela e nas outras pessoas com as quais ela vivia. E agora é importante notar o seguinte, que essa materialização da ciência, né, tornou praticamente a Ocidente assim, esgotado nos seus recursos. Então, a civilização está chegando rapidamente ao fim por causa disso, porque não se vai mais à origem primeira de todas as doenças. Por exemplo, a questão das vacinas, né? O ser humano, ele não é porque tomou vacina que ele vai evitar uma doença. Ele vai evitar quando ele percebe como ele tem raiva, como ele tem ciúmes, como ele tem inveja, como ele tem uma atitude de vingança, uma atitude de orgulho, de soberba. Agora, nenhuma pessoa é imune a esses sentimentos ruins. Mas nenhuma pessoa poderia deixar de perceber que tem esses sentimentos ruins. O Dr. Geraldo está aqui, que é um médico colombiano que viveu muitos anos nos Estados Unidos, e ele pode falar um pouco sobre essa questão. Sim, Dr. Kepe. Estoy lembrando agora com o que o senhor está falando de uma das inversões mais grandes da medicina é acreditar no contágio com os micróbios, com as bactérias, vírus, fungos, parasitas, de que falava Pasteur. E por isso a medicina organicista dá muito ênfase à questão de contágio e transmissão. Porém, o contágio é um delírio da medicina. E a nova física desinvertida da escola de pensamento kepiano tem uma descoberta impressionante que pode resolver muitos problemas, não somente da saúde humana, sino de nosso planeta. E é este assunto da vibração que o Dr. Kepp estava falando a começo deste programa. Se sabe, por exemplo, que em uma família que o pai é diabético, a mãe é diabética e têm 10 filhos, somente 3 ou 4 desenvolvem diabetes. Se a questão fosse realmente somente herança, todos 10 deveriam desenvolver diabetes. O mesmo acontece, por exemplo, em uma casa, onde todas as pessoas, ou em um lugar quando as pessoas são picadas por pernilongos de dengue, e se sabe que somente uma de cada 100 pessoas picadas com pernilongos desenvolvem o dengue. Então, o dengue não vem tanto do pernilongo, né? Não vem do pernilongo, Dr. Kepe. O dengue vem da vibração. Se a pessoa tem uma vibração baixa que vibra na mesma ressonância de dengue, desenvolve o dengue. É uma energia pernilongar. Exatamente. Exatamente. E o mesmo, aquelas pessoas, por exemplo, que desenvolvem diabetes 3 ou 4 de uma família, são aqueles que têm a ressonância, a vibração para diabetes. Assim, não vivam no mesmo lugar, na mesma cidade, podem viver a distância. E se têm a mesma vibração, desenvolvem isso, a doença. Por isso, essa descoberta sua, Dr. Kepe, da vibração, em contraposição àquela coisa de que falava Newton, de movimento, é fantástica para resolver os problemas da doença, porque se a doença, em verdade, é uma baixa vibração toda, e a saúde é uma vibração alta, alta. Mientras melhor seja a vibração, mais saudável está a pessoa. Pero los sentimientos negativos de raiva, de ira, de depresión, de autodestructividad van creando una baja en la vibración de la persona y entonces va creando contracturas y la persona adoece. Por eso, doctor, ¿qué pienso que el señor fala de la vibración y que todos estos fenómenos son energéticos? El señor en 1967 escribió un libro que para mí es de los libros más lindos de la Escuela de Pensamiento Keppiano, que es la Medicina de Alma. Eu penso que não tenho nenhuma dúvida de que a verdadeira medicina do futuro é a que já tem um embrião acá, na Escola de Pensamento Keppiano. Toda doença, né, doutor Geraldo, vem da alma. Toda doença vem da alma, doutor. Então é a alma que fica doente. Exatamente. Não é que a alma seja perfeita, não. Porque a alma é vibração também, né? Claro, então... uma vibração, exatamente. Agora, doutor Ademar, o senhor atende por dia... monte de clientes, né? O que, é que o senhor tem a dizer? Então, doutor Kepp, falando nesse exemplo, eu tive um paciente que chegou lá no pronto-socorro com uma dor de estômago muito forte, né? E uma dor de cabeça enorme. Então, e quando eu olhei a ficha dele, eu fiquei assim meio assustado até, que a ficha mostrava 55 anos, mas ele tinha fisionomia de 70. Aí eu falei assim, puxa, mas o que, que aconteceu que o senhor envelheceu tanto, né? Aí ele começou a falar alguma coisa, né? Que ele estava com muita raiva de um filho que tinha se desquitado da esposa, tinha 2 filhos desse casamento e estava desempregado e veio para a casa dele. Aí ele estava com uma raiva enorme, né, desse filho que tinha voltado para casa. Ia gastar um bom dinheiro com isso, né? É verdade. Aí eu perguntei assim, mas o que o senhor acha assim, do seu filho em si, dessa situação toda? Ó, o que mais me irrita, que eu tenho mais raiva, é a bagunça que fica na casa lá, sabe? Com 2 crianças para lá e para cá, ele não faz nada, indolente, entendeu? Aí eu assim, mostrei essa interiorização para ele, né, que tinha muita raiva, intolerância de ver essa bagunça que ele tinha no interior dele. Essa. Por isso que ele diminuiu essa vibração interna e acabou envelhecendo tanto, assim, em pouco tempo. Envelheceu de tanta raiva, né? De tanta raiva, exatamente. Dessa situação. Exato. Então, eu estava vendo, assim, dando uma pesquisada, que quando a pessoa está num estresse psicológico muito forte, assim, a nível fisiológico, ela diminui a divisão celular dela, ou seja, a divisão interna, e aumenta as toxinas nos radicais livres. Então, a pessoa, no fundo, ela se intoxica e acaba envelhecendo mais rápido. Então, vamos ver agora a dentista, né? Então, é uma questão interessante que eles fizeram uma pesquisa entre crianças de 3 e 4 anos, em idade assim, escolar, né? E eles viram que nos dentes de leite já tinha vários sinais de erosão e que essas crianças tinham muitos problemas gástricos com 3 e 4 anos. Então, mostrando que tem uma acidez bucal muito grande e tinha muitos problemas assim de refluxo, né? Então, vendo como o Ademar falou, por exemplo, a gente vê que a influência do ambiente psicossocial nessas crianças, por exemplo, elas se apresentam com muita ansiedade, muito agitados, angustiados, né? E por isso, já numa idade tão pequenininha, já estão com problemas gástricos, problemas de erosão nos dentes, né? Então, é para a gente ver a importância dessa, por exemplo, que nem o trabalho que a Luciara faz de conscientização nas escolas e tudo, e as empresas, residências trilógicas, porque entre nossas crianças esses fatores não acontecem. Não tem esse problema chamado bruxismo, né? O que, que é isso, né? Bruxismo vem de bruxa, né? É, bruxa. Pessoa rangendo os dentes. É uma ansiedade, um perfeccionismo. Às vezes, né, não conscientizar. Né? Em vez de morder o próximo como quer, morde os próprios dentes. E olha, tem uma questão espiritual mesmo por trás, porque a pessoa ela aumenta a força à noite, que às vezes quebra até os ossos. Sabe, Marcinha, que à noite, geralmente, onde aparece a transcendência. Muitos perguntam a questão do sonho, né? Por que que tem pesadelos assim? Então, à noite, a transcendência, esse mundo transcendental que a pessoa vive, aparece mais assim, claro, na pessoa. A pessoa tem consciência. Então, vamos dizer que os pesadelos são mais contato, né, com esses seres aí desesperados que vivem no espaço. E os sonhos bons, então, as grandes descobertas que fazem à noite, e geralmente os descobridores fazem à noite. É o contato com a transcendência divina. É verdade. Agora, a Luciara tem contato com o quê, geralmente? Depende do estado de espírito, doutor Ingeve. O qual predomina? Doutor Kepp, eu estava pensando nisso, que essa semana eu fui na casa dar uma aula para uma aluna e ela disse o seguinte, que ela acordou muito cedo porque ela estava muito preocupada porque vinha pensamentos muito fortes na cabeça dela que o marido ia morrer. E ela é uma pessoa assim, importante socialmente, né? E eu perguntei para ela assim, mas... como é que é o seu marido? Ela falou assim, ele é uma pessoa maravilhosa, muito boa. E eu acordei 6 da manhã, eu levanto às 9, angustiadíssima por causa disso. Aí, eu, né, a gente estava justamente trabalhando o tema da angústia. Por que que uma pessoa fica angustiada, né? Ela queria que o marido morresse, né, inconscientemente. Agora, de aproveitar esse restinho de tempo que nos sobra para dar para os nossos ouvintes o endereço do nosso site para que vocês possam ter mais informações sobre a nossa ciência, nossos livros, cursos, psicoterapia individual e de grupo, tratamento psicossomático, trilógico, odontológico também. E avisar vocês que em agosto, na primeira terça-feira de agosto, nós vamos começar um curso de medicina psicossomática trilógica que vai durar quanto tempo? 3 meses, né, doutor Giraldo? É um curso muito importante para leigos ou profissionais da área de saúde, né? Que poderão, então, se beneficiar muito sabendo sobre a medicina da alma, medicina energética. Se vocês quiserem saber mais, liguem para 3032-3616. 3032-3616. Acessem o nosso site www.trilogia.ws. Trilogia.ws. Nós estamos na Avenida Rebouças, 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. É a nossa principal sede. Até a próxima semana.